Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera, começando hoje a edição número 163 do podcast True Wide, a sexta temporada. Quero pedir desculpas sobre semana passada, minha filha acabou ficando doente, tive que levar ela no médico, mas essa semana deu tudo certo e vamos que vamos, né? Apesar que eu tinha formatado o computador, eu esqueci que eu não tinha instalado os programas de gravação ainda. Mas deu tudo certo aqui, tudo beleza, tudo organizado e preparado para a gravação da edição número 163 de semana, que vamos falar de final de semana de Fontana, que foi uma boa corrida, né? Teve da Cup, aí falando da Cup, uma boa corrida. Tivemos também uma corrida interessante da Xfinity Series, né? Digamos que, vamos colocar no resumo do final de semana todo aí, foi um 7,5, vai, vamos colocar assim, 7,5 para 8, né? Foi interessante, não foi dos mais chatos, não. Uma pista diferente, um oval diferente, saímos daqueles ovais de uma milha e meia, né? Deixamos também aí o oval, o short track, aí, o oval de uma milha lá de Phoenix, que também é diferente, e fomos para um oval de duas milhas, que realmente as corridas são interessantes, tanto lá em Michigan, como lá em Fontana, que foi nesse final de semana, né? Então, pessoal, quero começar falando um pouquinho da Xfinity Series aí, tá? Eu vou, lembrando só que eu vou fazer um bloco só essa semana, tá? Eu vou fazer algo mais compacto, só realmente para vocês aí, que eu não quero deixar pular semanas, tá? Só vamos falar um pouquinho do futuro, tá? Esse final de semana aí também agora vem Martinsville e depois vem o Off Week, que é o final de semana da Páscoa, tá? Depois do final de semana da Páscoa, nenhuma categoria corre, nem a Truck, nenhuma corre. Depois volta na outra semana, né, lá no Texas com a Cup e a Xfinity Series, tá? E a Truck Series, pessoal, descansa, agora volta só em Dover lá no outro mês, tá? Então agora a Truck Series tá naquela sequência, uma corrida por mês, depois em junho, que ela assim pega um embalo e começa a ter todo o final de semana, beleza? Bom, falar um pouquinho aqui das corridas, como que foi aqui. Falando um pouquinho da Xfinity Series, né? Tivemos um domínio, vamos falar que foi um domínio absurdo aí do carro 22, né? Mais uma corrida que o carro 22 anda muito bem e mais uma corrida que o carro 22 dá uma lavada nos outros carros aí. Se bem que na corrida passada, com a vitória do Keselowski lá em Phoenix, as coisas foram um pouquinho diferentes, né? O Brad Keselowski lá foi um pouquinho mais incomodado, né? Apesar de um bom domínio dele no final da corrida semana passada, mas nesse final de semana em Fontana ele realmente, o carro 22, tá, pessoal? Não o Keselowski, quem teve no carro foi o Joe Logano, né? O carro 22 essa semana foi mais, digamos que mais ainda, né, dominante, né? Então foram 139 voltas lideradas das 150 voltas disputadas. Então tá aí o número aí. Mas não quer dizer que tivemos uma corrida ruim, tá? O Justin Allgaier tentou tirar essa vitória aí do Joe Logano. O Austin Dillon, por certo momento, também tentou tirar essa vitória aí. O Daniel Ricciardo também chegou. O Kulikowski fez uma boa corrida. O Tyler Reddick, que largou lá do fundão, de repente já estava atacando aí, batalhando pelo top 5. Foi uma corrida realmente boa, uma corrida bem interessante, tá? Chama a atenção o Ryan Preece no carro 18, quem costuma andar esse carro é o Kyle Busch, fez uma boa corrida também, largou no top 10, terminou no top 10 ali, e outro cara que chama muita atenção, tá, assim, ó, tá sendo bem falado esse cara aí, é o tal do Ross Stein, tá? O Ross Stein, mais uma grande corrida dele, fechou mais um top 10 pro time dele aí, tá? Só lembrando que a JD Motorsports, pessoal, é um time pequeno querendo ser médio, tá? Ou um time médio pequenininho, porque ali as coisas acontecem bem devagar, tá? Não é aquele dinheirão todo. E quem tiver a curiosidade aí, dá uma olhadinha no Twitter aí, no no Twitter deles, né, da JD Motorsports, pode ver que a garagem deles ali, o shop deles ali, onde eles fazem os carros, preparam os carros, é aquele bem cara de garagem mesmo, sabe? Não tem nada, tipo, igual na Entry Motorsports, igual na Penske, aquele piso lisinho, que, tipo, parece coisa linda e maravilhosa, você não vê sujeira, tudo brilhando, não, lá é garagem mesmo, tá? Então, parabéns ao Rockstar pelo seu desempenho lá em Fontana e seu segundo top 10 no ano em 5 corridas. Realmente é de destacar esse desempenho aí do Rothstein nesse final de semana lá em Fontana, tá? O Gallagher foi o 11º colocado, o Turks fazendo uma boa corrida, né? Corre também com um carro pequenininho, a Gallon Racing, a Cowling Racing, né? Que é um time pequenininho também, fez uma grande corrida aí para o time lá, com o carro número 11, tá? O Cas Grala voltando a fazer boas corridas dentro do que o carro pode dar para ele, tá? Fez um top 15, que é um bom resultado, tá, pessoal? O Brandon Jones continua naquela de Brandon Jones, podemos falar assim, né? Que é aquele cara que tem um bom equipamento, mas não consegue entregar tanto resultado assim. Fez boas corridas já esse ano, né? Mas a Infontana ali voltou a fazer o que ele está acostumado a fazer, que é andar lá no top 15, né? Ele foi muito bem lá, não sei se vocês vão lembrar, foi muito bem lá em Las Vegas fazendo top 10 e foi também bem em Daytona fazendo top 10 também. Em Las Vegas, pessoal, ele foi sétimo, né? Então, ainda continua naquela, mas pelo menos ele melhorou, né? Que em 5 corridas, 2 top 10, tá beleza. O ano passado, 2 top 10 foi a temporada toda, né? Do Brandon Jones. Enfim, o outro cara que quero chamar a atenção aqui também de bons resultados aí, que realmente merece destaque aí, é o Cole Custer. Eu já falei dele já agora, né? Ele foi o 6º colocado, mas o Cole Custer, pessoal, parece que ele deu uma melhorada no começo do ano dele aí, que foi um pouquinho fraco, um pouquinho devendo resultado, né? Daytona não foi tão positivo assim, porque nós também sabemos que Daytona é complicado buscar o resultado, tá? São muitas variáveis. Pode acontecer um acidente, pode tirar um problema, você pode estar ali num bom momento na corrida ali e de repente formar o single file, você ser jogado lá para trás, depois não começa a se formar de novo ali a segunda fila ou puxar uma terceira fila. Se você não souber trabalhar bem ali a linha, subir para lá, subir para cá no momento certo, você também acaba ficando para trás. Então, essas várias variáveis aí em Daytona, nós não podemos analisar friamente o resultado dele, né? Mas como começa o campeonato, começa a embalar as coisas aí, sim, ele melhorou, né? Ele foi apenas 14º lá em Daytona, em Atlanta, vocês, senhores, devem lembrar, mas ele bateu lá em Atlanta, logo no comecinho da corrida, bateu ali no Front Street, ali perto do Stringer, do Standing Flag, né? Bem no comecinho da corrida, foi uma pena realmente o Colicos. Então, foi duas corridas que nós não conseguimos dar uma analisada que o Cole Custer poderia entregar nessa temporada. Mas sim, em Las Vegas deu tudo certo, ele foi top 10, em Phoenix também ele foi top 10, e agora em Fontana mais um top 10, ele foi melhorando gradativo as suas posições, tá? Las Vegas 9º, Phoenix 8º, agora em Fontana 6º, né? Ah, na próxima corrida vai ser top 5, não sabemos, tá? Mas que ele vem mostrando o desempenho dele, que melhorou muito, tá? Vem uma pista de 1,5 de novo, com uma pista de 1,5 que ele anda bem, que ele gosta, que ele é muito confiante, pode aí trazer mais bons resultados para ele, ou pelo menos ele se firmar nesse top 10 aí, terminar mais um, porque, pessoal, como tem essas participações dos Cup Drive aí, que vem com esses carros apelões, às vezes um top 10 é um grande resultado, tá? É como eu sempre falo, tá? Às vezes um top 10 na Ice Series, pessoal, é um top 5 na Cup, tá? Pode ser, não é essa a regra, mas você pode usar mais ou menos com esse peso aí, tá, pessoal? Porque realmente os Cup Drive, quando vem ali, eles vêm com uma avalanche de carga ali, de força, que eu não sei de onde que arranca tanta força assim pra vencer a corrida. Mas enfim, é isso daí, tá, pessoal? Bom, o Diologando acabou vencendo a corrida, né, lá em Fontana. Parabéns ao Diologando. Diologando também que gosta de correr lá, né? Gosta de somar suas vitórias lá, sua 29ª vitória na Xfinity Series, o nosso amigo Diologando. Então, parabéns ao Diologando pela sua vitória, parabéns a Penske também. A Penske, eu vou até dar uma olhadinha aqui no número de vitórias deles na Xfinity Series, que eles também gostam de vencer. Agora eles somam, eles estão somando agora 64 vitórias, tá? A segunda de 2018. Então, parabéns a todos aí. Tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho do campeonato, tá? O campeonato tá assim, ó. O Elliott Sadler, Tyler Wicks, Justin Allgaier, pessoal, temos uma avalanche aí nesse campeonato aí da Junior Motorsports, tá? A Junior Motorsports tá dando as cartas na Xfinity Series. Você quer um carro competitivo? Sim, você quer, então vai correr lá na Junior Motorsports que você vai ter um carro competitivo. O único cara que não tá muito bem lá na Junior Motorsports é o Marco Anetti. Mas nós sabemos que o Marco Anetti sim, tem um probleminha aí, né? Aquela pecinha entre o carro e o volante ali não é tão boa assim. Porque os outros três carros estão aí na ponteira do campeonato, estão dando as cartas aí, tá? O Christopher Bell também está muito bem, Daniel Rink também está muito bem. O Cole Custer com essa somatória de top 10 seguidos aí garante a sexta posição. O Spencer Gargan também, que está precisando aparecer só um pouquinho mais. Ele foi o 11º nessa corrida, está na 7ª posição. O Ryan Truex, Bernard Jones, Matt Tift que ainda precisa melhorar um pouco mais, ainda está bem ruim os negócios para ele. O Ryan Reed, o Cas Grala fazendo uma boa apresentação e também o Ross System, tá pessoal? E o Marco Anetti, acredita em pasme de Junior Motorsports, ele é apenas o 14º campeonato, ele está a 113 pontos do Elliott Sadler, que é o líder do campeonato. Beleza pessoal? Bom, como eu falei, vai ser uma edição rapidinha, tá? Não vai ter intervalos, não vai ter nada, vai ser apenas conversar com vocês aqui. Quero que seja uma edição rápida também para vocês, já como hoje é quinta-feira, para vocês ouvirem aí, só juntarem as ideias e se prepararem para o final de semana para a marcha e já continuar. Depois, semana que vem, eu vou trazer algumas coisas melhores aí. Quero até ver se consigo gravar alguma edição com o Pedro ou junto com o Hélio, né? Para a gente poder também nesse off-week aí da week, perdão, nesse off-week aí da NASCAR, a gente conseguir fazer um balanço aí de como tá a categoria para as três, tá? Não só para uma, mas como tá o campeonato para as três categorias aí. Beleza, vamos lá. Vamos agora falar então, né, da Cup Series. Vamos pular aí, falar da Cup Series agora. A Cup Series que teve uma corrida boa, tá, pessoal? Eu gostei bastante da corrida. Já começou com aquela loucura toda que o nosso amigo Kevin Harvick largou na 10ª posição, mas todo mundo já tava falando que ele ia vencer, tal, ia vencer. Então já começou ali logo no comecinho, a primeira bandeira amarela na volta 40 foi quem? O número 4 indo pro muro. Aí já começou um momento meio polêmico daí da corrida aí, né? Que foi o acidente entre o carro número 4 e o carro 42. Pessoal, na hora eu revi e revi de novo, e ontem eu tava assistindo mais uma vez, né, antes de gravar pra vocês, preparando pra gravação. Vocês olharam no replay, tem aquela visão que mostra os dois carros vindo saindo da curva, de frente, tá? Ou a visão do helicóptero, tem aquela vista de frente. Você pode ver que tem aquelas marcas pretas, né, na pista ali, não sei porquê, mas ali mais ou menos seria a emenda do asfalto ali, né? Tem aquelas marcas pretas ali. Naquelas marcas pretas você vê que o Carl Larson segue a linha, tá? Ele não mexe. E quem sai lá do muro, tava pertinho do muro e vem aqui na linha preta, quem? O Kevin Harvick. Então quem tava errado é o Kevin Harvick. Ah, mas quem tá errado é o Kevin Harvick, porque o Kevin Harvick desceu demais a linha. O Joe Logano parece que vai um pouquinho pra lá. Por que vai um pouquinho pra lá? Porque ele já vai à procura, tá? Como ele acaba de fazer a curva ali, ele espera dar o espaço pro Kevin Harvick, dar aquela chance pro Kevin Harvick consertar a casa ali, acertar o carro ali na linha ali, na trajetória ali, né? Que o Carl Larson vai fazer? Vai lá buscar o side draft. O que que é? Quando você aperta o cara, você pega o side draft, que é o vácuo do lado, vamos falar assim, para entender melhor, tá? Então, que os caras costumam fazer no backstreet? Apertar os caras para pegar o side draft. Foi isso que o Carl Larson, talvez, e por que ele deve ter ido minimamente para um lado ali, para já ir tentando buscar esse side draft aí. Mas o Kevin Harvick estava descendo muito, então foi o que aconteceu aí, um azar pro carro número 4, que foi realmente pro muro aí, acabou o fim de corrida para ele aí, o sonho de conquistar a quarta vitória, aquela falação, falar que Ford ia ser campeão, tá dominando o campeonato, e acabou, né, então acabou no comecinho ali, pronto, morreu o assunto, esse assunto aí colocaram uma pedra bem no comecinho da corrida, já não teve mais. Mas a corrida continuou, e a corrida foi muito boa. Pessoal, eu vi como foi uma corrida boa, foi uma corrida interessante, tá? Porque tivemos algumas variáveis, né? Tivemos várias trocas, várias boas trocas de liderança, tá? Tivemos ali momentos com o... Tivemos momentos ali, quer ver? Foi tanto o líder ali, o William Byron também chegou a liderar, mas realmente o momento ali entre Kyle Busch e o Matt Truex Jr., eles lutando ali, eles batalhando ali, né? Tivemos também, infelizmente, o Kyle Larson não conseguiu chegar ali para dar as suas brigas ali. Tivemos ali o Keselowski também ali brigando ali por alguma coisa ali, tá? Então essas brigas ali, o Denny Hamlin também, né? Essas brigas aí foi bem interessante aí. Aí começaram a levantar, né, na transmissão nacional aí, a levantar que a Toyota voltou. Pessoal, a Toyota não voltou, pessoal. A Toyota continua a mesma Toyota, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre realmente quem tá precisando, tá? Mas a Toyota, se vocês lembrarem, o primeiro practice do começo do ano aí, lá em Daytona, o primeirão, o primeiro, o zerinho reizinho lá corta todos, quando eu era moleque eu falava, né? O zerinho corta todos. Então lá o primeiro, lá em Daytona, tivemos os quatro carros da Joe Gibbs nas quatro primeiras posições, tá? E tivemos aí, tipo, o Phoenix também tivemos. Lá em Las Vegas, o Kyle Busch tentando arrancar a vitória do Kevin Harvick. E assim foi e assim vencendo a temporada, tá? Então a Toyota tá realmente bem. A Toyota tá muito bem. A Toyota não é esse time ruim. A Ford tá muito bem. Temos sim um time que tá muito mal, que é a Hendrick Motorsports. Não sei o que acontece com a Hendrick Motorsports, mas a Hendrick Motorsports não consegue engatar aí uma quarta marcha, que na NASCAR são quatro marchas, caminho H, não consegue engatar uma quarta marcha aí e deslanchar, entendeu? Não consegue buscar resultados. Lá em Phoenix, o Chase Elliott andou muito bem, o Lambaro chegou a aparecer em algum momento também na corrida, tá? Mas ainda nós vimos que o carro tem algumas deficiências ainda, que eles não conseguem realmente avançar. Vamos esperar a marcha para a gente poder fazer um balanço mais nítido e mais completo, porque mais a gente vai ter um oval mínimo, né, que é um oval bem curto mesmo, a gente consegue tirar uma noção ainda melhor do que realmente a Chevy tá precisando melhorar. No caso especial também eu falo da Entre Motorsports, porque o Kyle Larson continua bem, mas não tão bem igual no passado, tá, pessoal? Então, tivemos uma corrida muito boa aí, o Matt Truex Jr. aí liderando boa parte da corrida. Oi, meu amor! E a minha filha chegou, tá aqui. O papai tá gravando também. Oi, é a Pietinha. Magati Neve. Essa é a dona Pietra. Eu não poderia deixar de registrar a Pietra aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, depois dessa participação triunfal aí e fenomenal da dona Pietra, espero que vocês não se incomodem com a participação dela, tá? Vamos voltar ao assunto aqui, a NASCAR, né? Bom, outro nome que eu quero destacar nesse final de semana aí em Fontana, que eu gostei demais mesmo dele, é o Eric Jones, tá? O Eric Jones teve momentos ruins, que ele não conseguiu acertar um pouco o carro, mas o Eric Jones ele começou já a ficar mais próximo de Denny Hamlin e o Kyle Busch. O Kyle Larson também, né? Porque ele teve alguns momentos que duelou com o Kyle Larson ali. Mas ele tá começando a andar perto dos companheiros de equipe dele ali. Então, tô gostando desse desempenho do Eric Jones e um cara realmente que tá meio apagado esse ano. Nós precisamos realmente aí levantar essa bola aí. É realmente o Daniel Suárez, tá, pessoal? O Daniel Suárez, ele foi top 10 lá em Phoenix, mas Phoenix é uma corrida que ele tá cansado, enjoado de correr. Já correu várias vezes lá. Começou a sua carreira lá, né, já quando começou a andar de KN, né? Então, já tá meio que familiarizado com essa corrida, mas as duas corridas vem apanhando bastante, tá? Daytona acabou batendo, em Atlanta foi top 15, em Las Vegas foi apenas 26º, esse final de semana foi apenas 23º. Tá devendo um pouquinho o resultado aí o Daniel Suárez, realmente tá devendo, tá? Mas claro, vamos esperar aí esse comecinho de ano, vamos esperar passar um pouquinho aí. Tá? Não tem pressão de resultado, uma coisa que eu quero deixar bem claro aí, né? Foi levantado na transmissão nacional. Eu assisti pela primeira vez uma corrida inteirinha, de cabo a rabo, a transmissão nacional. Às vezes a transmissão nacional levanta algumas ideias, tá, pessoal? Que meio não é o que acontece, tá? Igual o Edgar, certo momento da corrida, falou, né? Que o Bubu Wallace já tá sofrendo pressões, porque não entrega resultado, porque ficou todo mundo esperançoso com o seu segundo lugar lá em Daytona. Nós sabemos que isso não é mentira, tá? Isso não tem nada a ver, é uma ideia, uma coisa da cabeça dele, não tem pressão nenhuma, tá? Até foi mostrado ali, se eu não me engano, foi lá, foi Phoenix ou foi Las Vegas, ou foi Atlanta, eu lembro que foi uma das duas, um oval de uma mil e meia ali. Ou foi Las Vegas ou foi Atlanta, uma das duas. Eu falei Phoenix. Mas foi ou Las Vegas ou Atlanta. O mostrou, né, uma foto ali, né, do pro, a própria RPM mostrou, postou essa foto aí no Instagram, falando que o, após a corrida, né, é, o Richard Pérez foi lá, ele se propôs a lá conversar com o Wallace Jr., tá, pessoal? Então, assim, é, você vê o quanto que é legal a NASCAR, tá? Não tem aquele negócio que é uma obrigação ali, que é empresário versus piloto igual resultado. Não, não tem essa matemática na NASCAR. O legal na NASCAR é isso, tá? É, tem algumas pressões para resultado, sim. Claro, às vezes tem sim essas pressões, mas a NASCAR é legal, é isso, tá, pessoal? Legal é isso na NASCAR, eu gosto muito, por isso que eu gosto muito da NASCAR, tá? A NASCAR pra mim é a número um. Porque o dono da equipe, o cara, uma lenda viva, né? Richard Pérez foi lá conversar com o Bolas e falou assim: não, calma, relaxa, respira, vamos melhorar aqui, melhorar um pouquinho ali. E foi isso que aconteceu, tá? Então não tem pressão, tá, pessoal? Não tem pressão nenhuma aí em relação pro Bolas. Tem que deixar ele trabalhar. E nós também sabemos que realmente esse carro 43 não é um carro vencedor. Esse carro 43 não é um carro top 10. Esse carro 43 não é um carro de top 15 constante. É um carro aí de top 15 é um bom resultado. Top 20 é um resultado legal. E top 25 já começa a ser um preocupante, tá? E o nosso amigo Bubu Wallace está fazendo o que pode com o carro 43 também. Certo, pessoal? Então não tem que ficar querendo cobrar tanto resultado do Bubu Wallace nesse momento. Principalmente no momento que ele pega a primeira temporada completa de Cup Series, tá? Então, vamos pegar leve, vamos esperar um pouquinho aí, que os resultados vão chegar para ele, tá? Mas talvez não vai chegar na forma de top 5, na forma de vitória, com esse carro 43. Mais uma vez, nós sabemos que não é o melhor carro, beleza, pessoal? Bom, é, falar de outro cara também que apareceu em bons momentos aí e até que enfim voltou a aparecer no top 10, né? É o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson que vem aí de péssimos resultados, o pior início de carreira dele, nem quando ele fez o primeiro, seu primeiro ano foi tão ruim assim, né? Então o Jimmy Johnson aparece aí, é, já teve murmurinhos aí, já teve não, né? Falaram semana passada aí que ele poderia parar, aí já falaram a Lowe's, né, se desligou da equipe, não volta no ano que vem, mas já arrumaram outro patrocinador para eles. Na hora já pingou outro patrocínio e ele falou que quer sim, pelo menos cumprir o contrato, que até é, o final de 2020, tá? Então até 2020 provavelmente nós iremos ver o Jimmy Johnson. Pode ser que no final do ano ele canse disso tudo e fale: cansei, parei, pronto, acabou. Pode ser que ele faça isso. Igual o Matt Kenseth, né? Que falou: cansei, pronto, parou. E não deu satisfação pra ninguém. Que todo mundo achou que ele ia arrumar uma equipe, arrumar não sei o que. Tá lá, parou. Não se fala mais dele lá. Tá lá, é, mostra sempre. Eu acompanho ele no Instagram e no Twitter, tá? Tá lá sempre mostrando ele com o filho dele lá, né? Na, curtindo. Então tá beleza, na neve. Então o cara tá tranquilão. Tá gastando o seu dinheiro que ele ganhou todos esses anos aí, o Matt Kenseth, tá? Então o Jimmy Johnson também pode cansar também, não tem que provar mais nada pra ninguém, com o cara, com os números que o Jimmy Johnson tem, falar que o cara tem que correr pra provar que é melhor ou pior que ninguém, não sei, não precisa provar mais nada pra ninguém. São, afinal, são 7 títulos, 83 vitórias, tá? 222 top 5, 342 top 10, 35 poles, tá, pessoal? São mais de 18 mil voltas lideradas, tá? Então não tem que provar nada pra ninguém. Tem corridas, tem algumas pistas aí que ele realmente é o maior vencedor, tá? Então, realmente, Jimmy Johnson é o cara. É, se ele parar ou não agora, não precisa também vencer várias e várias corridas, né? É, por exemplo, em 2011, que não foi um ano que ele teve o, vamos colocar assim, que ele teve um começo melhor que 2000 e começo de temporada, né, melhor que 2018. Em 2011, por exemplo, ele teve apenas 2 vitórias, tá? O ano passado foram 3 vitórias. Esse ano ele teve até agora nenhuma vitória, foi, teve o seu primeiro top 10. Mas nada impede que daqui duas, já tem mais, porque é uma das corridas que ele mais tem vitórias, né? É, pode chegar agora em março e vencer a sua primeira corrida, já está classificado para o playoff. E pode passar o ano todo aí sem vencer, igual eu falei, né, quando ele foi campeão em 2016. 2016, pessoal, ele venceu a sua última corrida do campeonato regular lá em comecinho de junho, primeiro final de semana de junho, lá em Dover. Depois passou o regular season inteiro sem vencer e foi vencer lá nos playoffs, lá na final, venceu o Homestead e foi campeão. Esse é o campeonato da NASCAR. Infelizmente, a NASCAR escolheu. Eu falo infelizmente porque isso é falho, isso é errado, tá? Mas foi assim que a NASCAR preferiu e todo mundo escolheu, né, para os seus pilotos ser campeão. Então, o jogo é esse. O cara pode vencer ou não vencer nenhuma corrida e vencer só lá em Homestead. Pronto, é campeão, entendeu? O cara não pode fazer nada. Se o cara terminar toda a corrida em segundo, chegar em Homestead e terminar em primeiro, ou, por exemplo, pode terminar em segundo e todo mundo bater lá em Homestead, o cara é campeão, entendeu? O cara é campeão. Esse é o campeonato da NASCAR aí, o seu playoff, que eu acho, na minha opinião, muito falho, tá? Bom, pessoal, só para falar um pouquinho para vocês aqui, né, passar aqui os números aqui, a corrida foi uma corrida rápida, 2 horas e 40 minutos apenas, bem rápida mesmo, tá? Apenas 5 bandeiras amarelas, 16 trocas de liderança. O Matt Truex Jr. conquistou sua vitória, a primeira da Toyota, a primeira dele nessa pista, a primeira também da Toyota em 2018, tá, pessoal? Então não se confundam, tá? Então, parabéns a todos aí. Parabéns também à Frontier Row, que conquistou sua vitória aí. E a Frontier Row teve uma história bem legal aí, tá, pessoal? No final do ano, né, o dono da equipe aí, acho que, se não me engano, foi o pai dele que faleceu. Teve algum parente dele que acabou falecendo ali. E essa vitória aí realmente... A Frontier Row, pessoal, sempre com boas histórias e boas lições de vida, né? Ano passado teve algumas vitórias que o Matt Truex Jr. conquistou, que a mulher dele não pôde participar porque ela estava no hospital fazendo quimioterapia. Então esse time aí é sempre um time que mostra superações, com boas histórias. Então parabéns a todos aí, parabéns a Frontier Row como um todo, ao Matt Truex Jr. por mais uma vitória. E eu gosto muito desse cara aí, que esse cara conquiste mais vitórias esse ano, tá? O Kyle Larson foi o segundo colocado, foi o segundo colocado, o Kyle Busch foi o terceiro, o Keselowski foi o quarto, o Joe Logano foi o quinto, tá? O Hélio, um sexto, o Jones, o Ryan Blaney, que terminou bem a corrida, que ele fez um comecinho de corrida muito ruim, terminou dentro do top 10, o Jimmy Johnson, o Austin Dillon, o Clint Bauer foi apenas o 11º, o Eric Mirola foi o 12º, Alex Bowman 13º, Kurt Busch, William Byron, Chase Elliott, Jamie McMurray, Rick Stenhouse Jr., Paul Manor, o Bubba Wallace, fechando o top 20, tá, pessoal? Bom, de todos aí, quem bateu realmente e abandonou a corrida foi o Trevor Bayne, não sei se vocês vão lembrar, mas que teve um estouro de pneu e foi direto pro muro, ele sim abandonou a corrida. O Kevin Harvick, apesar dos problemas, ele continuou na corrida e terminou na 35ª posição, tá? Mesmo que todos aqueles problemas que ele teve na parte traseira do carro quando ele acabou batendo. Então, abandono mesmo foi só o Trevor Bayne. E também tivemos aí, né, o Jeffrey Hire. O Jeffrey Hire, pessoal, que foi demitido, vamos colocar assim, da Star Con Racing, tá? Então, quem vai estar nas duas próximas corridas agora vai ser o Lando Castle, tá? Então, o Castle vai estar no carro 00 aí. O Jeffrey Hire foi realmente eliminado. Não corre mais. Bom... Esse foi o final de semana em Fontana, tá, pessoal? Uma corrida bem interessante, uma corrida que eu gostei demais. Boas batalhas, boas disputas e vitória do Matt Truex Jr. Certo, pessoal? Bom, como eu falei, não vou fazer intervalo, vou passar diretão aqui. Eu até esqueci de já deixar aberto aqui, né, pra falar pra vocês aí os horários pro final de semana agora lá em Marshall, tá? Mas enquanto eu vou abrindo aqui, a gente vai conversando. Tem umas páginas pra fechar aqui que estão com informações que eu estava falando e não vou usar. Bom, vamos lá. Já consegui abrir algumas das informações aqui. Os números, eu gosto sempre de passar os números para vocês, tá? Lembrando que Truck Series e Cup Series na pista esse final de semana. A Xfinity não corre, fica descansando em casa todo mundo, tá? E eu andei lendo no Twitter, tá, pessoal? Parece que nem um Cup Drive vai resolver ocorrer na Truck Series. Então vai ser vai ser uma corrida Truck Series bem interessante quando eles não correm. Eu gosto muito, tá? Não sei, só se mudou alguma coisa aí, né, no Winter List dessa semana aí, mas nenhum iria participar. Eu já tô com o Winter List aqui da Truck Series aberto e vamos dar uma confirmada aqui, né? O Matt Snyder vai estar no 13. No Truck 51 vai estar o Harrison Burton. Creio que também o Noel Gregson vai estar lá. O Stuart Friesen. Realmente não vai ter nenhum Cup Drive, tá, pessoal? Não tem nenhum, né? Olhando aqui o Entry List aqui. até o momento temos 36 truques inscritos, então todos vão participar da corrida, tá? Vai todo mundo pro pau, vai todo mundo correr, vai todo mundo arrebentar caminhonete, porque é assim que acontece lá em Marshall, né? Então realmente a gente vai ter uma corrida bem disputada lá em Marshall. Ah, consegui abrir os horários aqui, só falta eu carregar aqui. Provavelmente vai carregar o vídeo aqui do preview, né? Eu não sei porquê, eu coloco pra não carregar, mas carrega. É, então vamos aqui os horários de sexta-feira, tá, pessoal? Aí, como sempre, carregou. Os horários de sexta-feira. Sexta-feira temos aí somente, nada mais, somente os treinos, os parques da Truck Series, tá? Vai ter um a meio-dia, um às 2 horas da tarde, um às 4 horas da tarde, tá? Beleza? Só isso aí na sexta-feira. No sábado, vamos ter o First Practice da Cup Series no sábado de manhã às 11, meio-dia tem o Qualify da Truck Series, depois teremos à 1h30 o Final Practice da Cup Series, às 3 horas da tarde aqui a corrida da Truck Series, e após a corrida da Truck Series às 6 e... mas eles colocaram aqui 6h10, tá? Mais ou menos esse horário aí teremos a corrida teremos o Qualify da Cup Series, tá, pessoal? Então, o que é mais importante no final de semana, o Qualify da Truck Series ao meio-dia, corrida da Truck Series às 3 horas da tarde, e após a corrida da Truck Series teremos o Qualify da Cup Series. Domingão, largada às 3 horas a corrida da Cup Series, tá? Corrida essa que promete muito, muito, muito mesmo. É porque Marshall realmente tem muitos problemas. Eu costumo comparar, tem muita gente que fala assim, ah, você é louco, Leonardo, mas eu costumo comparar Talladega e Marshall. Temos os mesmos problemas, temos as mesmas bagunças. Qual que é a diferença? Velocidade. Talvez ainda os incidentes até são maiores, tá? Porque lá começa tudo novinho, tudo bonitinho, os carros tudo limpinho, brilhando, né? E termina todos arrebentados. Um ou outro termina sem se arrebentar, mas todo mundo, todos os carros, tudo termina com ralado, né? Então é bem legal. Os problemas são bastante, tá? Porque toda hora acelera, breca sempre em cima, e toca, empurra, esmaga, aperta. Então, se um roda, você não vê, vai sair, você tenta sair por cima, vai lá e baixa também, rela no muro. Então, realmente, mais uma pista sensacional, uma pista que eu gosto muito. Mesmo tanto que eu gosto da Talladega, eu gosto demais. Bom, os números aqui da Cup Series, tá, pessoal, que eu gosto sempre desses números aqui. Até o momento foram 138 corridas, sim, 138 corridas tivemos na NASCAR até agora lá em março. Estamos aí no final de semana, número 139, e esse ano vai ter 140 corridas. A primeira corrida foi em 1949 e foi vencida pelo Red Byron, tá? Em 2017, no passado, quem venceu foi o Kyle Busch. Vitórias largando da pole foi o Jimmy Johnson, tá, pessoal? E quem foi, e o último ano que aconteceu isso foi 2013, tá? Largando no top 5, foram 72 vezes que o vencedor veio do top 5. Do top 10 foram 99 vezes. 21ª posição para trás foram 7 vezes. O cara que da pior posição que largou venceu foi o Kurt Busch em 2002. Largou da 36ª posição. O cara que mais voltas liderou e venceu foi o Fred Lorenz em 1964, com 493 voltas lideradas, tá? E o cara que menos voltas liderou e venceu a corrida foi o John Andretti em 1999. Recorde da pista, Qualify, Joe Logano 2014, 100.201 milhas, tá? A maior troca de liderança foram 33 em 2014. A vitória mais apertada foi entre Jeff Gordon e Jimmy Johnson lá em 2007, corrida essa que nós, que alguns se relembrar, foi uma corrida decisiva para o título, essa do que tomou o título do Jeff Gordon, tá? Essa vitória do Jimmy Johnson aí. Pra mim foi nesse momento aí que o Jeff Gordon perdeu o título em 2007. Depois dessa corrida aí, o Jeff Gordon ficou falando assim, ah, mas eu não vou dar mais chance pra ele, ah, mas eu não vou, sei o quê. Mas pra mim o título já tava perdido aí. O Jeff Gordon tinha o título ganho, tá? Foi quando aí o Jimmy Johnson fez uma sequência, se não me engano, foi 4 ou 5 vitórias seguidas aí, que o Jimmy Johnson assim, ó, sacramentou realmente o título, que falou assim, agora o título é meu. Né? E o maior número de bandeiras amarelas foi em 2007, que realmente essa corrida aí, tá? Foram 21 bandeiras amarelas. Beleza, pessoal? Bom, o entrelist da Cup, tá? Tá meio pobrezinho aí, o entrelist, tá? Muitos me perguntam sobre o entrelist. O que vem acontecendo com o entrelist da Cup? Vem diminuindo cada vez mais. Pessoal, simples. A NASCAR há 2 anos criou o Charter, né, tá em terceiro ano aí, criou o Charter, que digamos que ela blindou aqueles carros, são os carros regulares ali, né, que a premiação era dividida aí, era bem legal a premiação, porque nós vimos filmes pequenos, né, o cara começou a fazer Starting Park, Starting Park, Starting Park, e de repente o time começou a ficar grande, começou a melhorar, tá? Mas que a NASCAR fez, ela pegou essa premiação aí e fechou nos 35 carros ali, tá? Tanto é que as premiações nem são mais divulgadas como eram antigamente. Então ela brindou esse top 35 aí, esses carros aí, esses 35 carros são os competitivos aí. É os que tem, tipo, a carta aí pra correr, né? Tem o green card aí pra tá fazendo a temporada completa, pode chover, pode fazer o que for que os carros participam antigamente, né? Tinha assim um top 35 que os carros 36, que os carros, alguns carros no desenrolar saíam desse top 36, né, e poderiam entrar outros carros. Então tipo assim, passou 10 corridas, a regra principal era a seguinte, né, até quando tinha essa regra do top 36 aí, os 36 primeiros carros terminou a temporada, eles tinham direito a fazer as 5 primeiras corridas, tá? Então assim, já era garantido fazer assim, as 5 primeiras corridas do ano. Então assim, tinha bons olhos esse top 36. E os times grandes poderiam sair, por exemplo, vamos chutar aí o Kyle Busch, por exemplo. O Kyle Busch começou a bater e não fazia nada, batia, pegava saindo fora do top 36. Quando assim, tinha que classificar por velocidade, tá? Ele tinha que se classificar para corrida, não tava garantido, tinha que se classificar. E poderia chegar no final do ano, o carro número 18 nem ter o direito de largar na Daytona 500, podia chegar na Daytona 500 e o carro, vamos supor, tá fora do top 36, chegou na Daytona 500, né, o carro do Kyle Busch, por exemplo, tá fora do top 36, o carro nem largaria, né, ou melhor, largaria, né, mas poderia, algumas circunstâncias aí, de equação lá, que tinha uma equação lá após o diretoria de Du, poderia tirar o carro 18, que realmente não largaria, né, seria bem interessante aí. Era mais interessante aí esse modo. Mas a NASCAR fez o top 35 aí, fez o tal do Charter e brindou os carros, divide a premiação com fatias maiores, né, para os 35 primeiros. Então acaba quase que não compensando colocar um carro a mais na pista aí, porque realmente a premiação é muito baixa, acaba que empatando ou até perdendo dinheiro, dependendo do time que você tá, o que acontecer com o seu carro. Então, né, se por exemplo, você bater os dois backup car e fazer uma boa corrida, uma péssima corrida e arrebentar tudo o carro, talvez fique mais caro, você acaba tendo que pagar, né? Então a NASCAR se blindou. É isso que vem acontecendo, por isso cada vez menos vem tendo aí mais carros na pista, né? Vem diminuindo esse número aí. Beleza, pessoal? Bom, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para o Sérgio Lago, né? Um abração pro Sérgio Lago. Quero mandar um abraço também pro Hélio, pro Helião, são dois Hélios, tá? É o Hélio Lima e o Hélio Eduardo. Quero mandar um abraço pros dois, tá? Conversei bastante com os dois aí, principalmente com o Helião, o Eduardo aí. Um abraço bem forte, ele mandou até um abraço pra minha filha aí, né? A gente estava conversando durante a semana, o Sérgio Lago também. E quero mandar um abraço para todo mundo que já gravou comigo também, pro Lucas Herrera, pro Diogo, pro Raposo, pro Santa Rosa e claro também pro Pedrão, o Mugarte aí, né? Que tomara que a gente volte. O Pedrão agora se acertou a internet aí. Parece que logo, em breve, poderemos estar juntos aí na gravação do Trio White. Beleza, pessoal? Bom, então essa aí é a programação do final de semana, tá? Não se percam aí. Só relembrando vocês mais uma vez os eventos mais importantes, tá? Sexta-feira, só parte da Truck Series, tá? No sábado temos aí o Qualify da Truck Series ao meio-dia, às 3 horas a corrida da Truck Series. Após a corrida da Truck Series, temos o Qualify da Cup, tá? E no domingo, largada às 3 horas da Cup Series. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Bom restinho de semana e bom final de semana a todos aí. Semana que vem a gente vem aí com o balanço da temporada, falar também de mais, o que aconteceu, e um balanço do que aconteceu até esse momento aí nas três categorias. Um forte abraço e cuide-se bem.